Lindo quanto tempo tentei, não consigo mudar. Lindo quanto tempo tentei, não consigo mudar. Lindo quanto tempo tentei, não consigo mudar. Lindo quanto tempo tentei, não consigo mudar. Mas que eu tente te entender, você já sabe. Sabe qual é da minha vibe. Mulher de fases, o mundo quer você também. Mulher de fases, o mundo te trouxe pra mim. Eu sei que tu sabe que eu fiz, que não sei, mas sabe que eu sei. Vem, vem, vem fazer o que você sabe. Dança e rebola até tarde. Tô swingado, sequestrou minha malandragem. Viajo na sua viagem. Meu corpo é paisagem. E ela que rouba minha brisa se prende só na liberdade. Tu fala que eu não presto só um pouco. Tu fala que te esquece, que te peço muito. Tu sabe que se eu começo a cavar, eu vou fundo e revir o mundo. Tu não queria um vagabundo. Eu virei inverso e te trouxe o mundo. O mundo é o momento e eu lamento muito por perder muito tempo pensando em tudo. De tudo que eu penso, você é o resumo. O impossível sempre foi tão simples pra nós. Quando fecho os olhos e ando sua voz. Tu sabe como é minha vida rodeada de bandida, mas no final sempre volto pra tu me acalmar. Desculpa, eu sei que meu excesso de postura te maltrata. É que eu não sou de mostrar sentimento. O amor que me dá vida um dia pode me matar. Me desculpa, desculpa. Eu sei que é foda aturar minhas mancadas, né? Tentei te esquecer por um tempo. Tudo que eu consegui nesse tempo foi só lembrar. Que minha língua no teu corpo é poesia, mas teu corpo no meu corpo é obra-prima. Tu pelada no quarto é uma escultura. Em minhas loucuras são tua adrenalina. E se você vier comigo, eu duvido que tu vá se arrepender. E se você vier comigo, eu duvido que tu vá se arrepender. Cama e Netflix, vem, vem. Fazer o nosso filme, vem, vem. Ação no romance, tem, tem. Preserve aquilo que te faz bem. Mais uma dose, mano. Enche o copo que eu tô bem, bem, bem, bem. Mais uma dose, mano. Enche o copo que eu tô bem, bem. Lindo quanto tempo tentei, não consigo mudar. Lindo quanto tempo tentei, não consigo mudar. Lindo quanto tempo tentei, não consigo mudar. Linda quanto tempo tentei, não consigo mudar. Linda quanto tempo tentei.